Tinha que começar desse jeito, né? Não, podia ser diferente. Bem, falando aqui, nosso podcast... Calma. Pergunta forte. Pergunta do começo. O que você já comeu até vomitar? Até vomitar? Cachorro quente. Cara, isso é muito... Eu nunca vomitei. Comi 12 cachorro quente e vomitei tudo. Cara, eu já comi biscoito de chocolate. Começa tão bem, né? Tipo, parece uma ideia tão boa. É. Militos. Gosto de vômito. Militos eu comia cheiro muito de quando eu era pequeno agora. Gosto de isopor é aquela pipoca doce. Verdade. Eu nunca comi também. Que vinha com cartinha do Dragon Ball. Bem, agora sim. Também. Agora sim que a pergunta foi feita. Vamos lá! Está começando agora mais um episódio de Reservatas do Puta Guerra! Estamos aqui com o Dark Holly, Deck, Mr. V, PC. E hoje vamos falar do... Comida. Exóticas. Eróticas. Afrodisíacas. Afrodisíacas e... Golosinas. E gordurosas. Temos o especialista Mr. V para nos prover Ei. Com... O quê? Ei! Especialista. Eu também, com 4 anos de universitário, eu já tenho muitas histórias de comida de fudido. Perguntem. A gente tem que cortar isso. Perguntem aos universitários a pergunta que não quer calar. Comida. Vamos lá. A pergunta. Corta a comida de fudido. Não, a pergunta. Não. E aí? Era. Ficou muito nervoso. Vamos começar com o quê? Basicamente. Falar de gororoba. Comida. Comida ou a mistura mais escrota que já fez. Vocês já comeram... Vocês comeram mistura escrota. Tá. Vamos... Ele não lembra. Não, na verdade eu lembro. Mas não é bem escrota. É porque é um prato tradicional de Benjamin Constant que tem incidência colombiana. Vocês já comeram patacão? Não. Nunca. Véi, nem primeira vez que eu vi existia isso. Patacão é o seguinte, você pega a banana... Pata com o cacau. É, o nome vem porque... É um cachorro quente de um pato. Não, não, pata. Não, é um prato colombiano. O que é que tu faz? Tu pega uma banana cozida. Opa! Cozinha a banana, deixa ela bem molezinha. Quando ela começa bem? Quando ela fica mole, tu amassa ela até formar um disco. Aí tu pega aquele disco e frita no óleo. Fica que nem uma banana frita, só que em formato de disco. Um gosto maneiro. Ah, já comi isso. Patacão, canela. É muito, muito foda. Olha, uma comida doida é o tal bolinho de chuva. Alguém já ouviu falar? Ah, já comi. É o trigo quente. É, como? Trigo quente? Trigo com frito lá. Ele bota frito... Porque tu mastiga, ele tipo, meio que dissolve na boca. Tipo aquele bolinho. Ele sustância. Tipo aquele bolinho. Tu parece que tu não tá mastigando nada, mas é gostoso. É, não. Isso que é interessante, contradiz, entendeu? Deixa aquele pozinho na boca. Que é tipo aquele não. Ele é só é mesmo... É uma massinha. Só que é uma massa suave. E aqui da região norte, alguma comida assim que vocês acham, tipo, que... Ah, é muito sinistro, assim, que você não vê em novela, em filme. Sinistro. Tá, Itacacá, é uma comida Itacacá. Muito boa. É a sopa do índio, né? É padrão. E só cara, tem é muito bom. E daqui, esse veio daqui, você tá mais honesto. Achei que era da Bahia. Tá bom. É da Bahia. Eu vou confessar, pelo prato eu achava que era japonês. Stupid! Nada! O cara da. Cara, da palavra, eu tava mais. Dos palitinhos, cara, dos palitinhos. Meu Deus, a pica. É um palito, são dois. Eu era criança, tu desculpa. Tu espeta a comida pra te comer. Imaginou um japonês só com um braço. Nada a ver. Nada a ver mesmo, porque tu só usa uma mão. Uma mão pra ela. Mas deu graça. Dois palitos pra uma mão, velho. Olha, legal, sabe o que é? Aquela. Aquela gororoba feita em casa. Ai. Sabe, pegar aquele. Cara, eu fui querer inovar essa merda. Ah, tá. Puta merda. Eu já cortou ele, deixa ele falar. Gordo. Tá, Fábio, desculpa. Eu não vou mais falar. Ele vai acabar me batendo, mas cara. Ele tá ia me do lado dele. Mas ele ia me completar. Até quando ele tá reclamando, ele tá cortando esse gordo. Continua, Fábio. Assim, é tu pegar ovo frito. Tem que ter um mediador, senão ele não. Ovo frito! Ovo frito, macarrão. E conserva. Cara, isso é clássico. Isso é clássico. Pra mim foi a primeira gororoba da minha vida. Cara, a... Ah, isso não é gororoba. Não é gororoba. É, é comida normal. Tu vê gororoba? Restaurante? Cara, não, eu acho que gororoba seria uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Almoço com frequência, mas é muito gostoso. É conserva. Lá tem. É, como é? Lata de conserva. É, conserva. Carne em conserva e ovo. Cara, isso é clássico, cara. Fica uma coisa pastosa e muito gostosa. E é muito aí boa. Tu corta aquele cheiro pô, verde, perfeito. Um pouquinho de cebola, ah. Mistura com farinha e arroz. Ai, caramba. Eu vou muito te... bom. Eu, olha, mulher viajando, mãe, mulher viajando e o homem em casa, só duas coisas reinam, conserva e ovo. É. Juntar os dois, assim, então. O cara não consegue cozinhar nada, então. Conserva e ovo. Cadê conserva? Cadê o ovo? É. Não, ele liga no canal de... Nada a ver, cara. Liga na Ana Maria, não... né? É. Acorda cedo. Mesmo que se eu tentar cozinhar alguma, fazer alguma coisa, vai dar sujeira. Tá aqui, história broxante. Final de viradão, a galera toda bêbada, embriagada, aí qual é a ideia? Vamos continuar a festa. Lan House fechou, todo mundo sai. Vamos fazer uma festa lá em casa? Vamos. Aí o cara chega na casa dele. Tem alguma coisa pra comer? Tem, eu preparo a janta, rapaz. O cara tinha dois ovos na geladeira. Pra render, o que ele fez? 3 quilos de farinha. Porra. Com 2 ovos. Haja sal. Haja sal. Haja sal, meu. E olha. Agora imagina o pessoal comendo, né? E tomando água pra inchar. É, areia. Cara, areia pimentosa foi o que a gente comeu. Porque, cara, o ovo não deu, bicho. O ovo não deu. Não, mentira. Ah, vai, é 2 ovos. Uma moçada. Não, nem não, eram quatro caras, mas o problema foi os 3 quilos de farinha que o cara me foi. É melhor ter feito sumiu o ovo. Cara, eu tenho uma gororoba, sim, mas com bebida. Aham? Com bebida. Nani. É. Legal. Eu tava bebendo uma vez na casa de um amigo. Aí a gente começou, né? Vodka. Justo. Aquele kisuke. Normal, né? Começou o prato, né? Começou com a bebida comum, a batida comum. Nossa. Só que aí foi acabando as coisas. E aí? Lá pro final da nossa bebedeira, a gente misturou. Já tava acabando a vodka também, a gente achou ipioca. Geladeira. O que é ipioca? Ipioca. Traduz, o que é ipioca? Ipioca é uma cachaça. Tá. A gente misturou vodka, ipioca. Ah. Aí acabou o leite condensado, misturou creme álcool de com leite. Álcool. Misturou creme de leite. Álcool com leite. Não, a gente colocou doce de leite, açúcar. Cara, resultado, menina, né? Ficou 5 dias dormindo. Cara, misturou tudo isso e ficou muito gostoso. Da misturou iogurte de morango. Já que não tinha mais que suco. Essa daí foi aquele dia que tu deu aquela série de frases. Ai, minha boca, quando tu bateu. Cara, não, isso daí foi outro. Foi épico. Ela bateu a mão dela, virando assim, deitada na cama, virando aí. Bêbada. Doidona, aí virou assim, bateu o braço na parede. Ai, minha boca. Praticamente hibernou lá nesse dia. Tava, né? Doidona. Ainda surtei porque me chamaram de gorda. Ah, aí pronto, o que deu? Sabe o que me lembra também? Outra coisa? Uma é vez. Um lado, né? Pra ficar criticando. Eu sou gordo, eu posso falar de gorda. Uma vez. Vai chamar o preto de piolo. Ah, desculpa. Isso tá me irritando. Uma vez, uma amiga pegou o seguinte. Você já ouviu falar de uma conserva que ela é desfiada? Já. Ela o cara que tinha dedo na dentro da conserva? Não sei, bicho. Eu não sei porque é desfiada. Simplesmente porque ela parece um presunto. Ela é soltinha. Ela é vermelha? É fiambre, por assim dizer. É, parece fiambre. Não é nem desfiada, que eu acho que eu falei foi merda. Qual é a diferença de... Uma... Não, como é que é o nome que fala? Eu não sei. Prossiga. É conserva fatiada. É, fatiada. E misturou com sardinha. Só que eu não sabia, a porcaria botou aquela merda do vidro, não tem o vidro de vinho, de mesa? Caramba. Ele me botou lá, ele botou bastante. E eu não entendi por que, no outro dia eu queria saber por que eu tinha ficado porre. Porque eu não tô acostumado a beber, o cara vai, do nada eu fico, pô, fiquei porre com conserva. Só que, quando a gente aquece uma bebida, ela vai perdendo teor alcoólico. Na verdade, ele não foi totalmente aquecido. A conserva, ela já é pré-pronta. Quando você bota, é pouco tempo lá e come assim mesmo. O problema é que ele jogou depois que estava pronto. É comida de exército, esquentou, tá quente, pra dentro. Isso. Outra... Aí por isso que teve o seu efeito. Mas, é, pra quem ouviu o nosso podcast sobre histórias etílicas, é. Sabe que eu que uma comida que me deixa pela porra é galinha de ano novo. Por causa do tempero da galinha de ano novo. Mas a gente viu a vinho do capeta. Ele tomou um gole de vinho e praticamente dançou It's Rain The Man lá. Não, tô... não, mas você fez isso. Não, foi o Bia. Foi o Bia. Não, foi o Bia. Relaxa. Claro não. Que detalhe. Ele acordou com um ritual. Are you gay? Ele, ele compensou nos bastidores na parte do homem. Sim, estamos copos de coquetel. Atualizando. Ei, cara, pense. Pense. Muita cerveja ali. Isso aqui é uma comida pra... Agora falando de comida requentada, comida daquelas, tipo, pô, aquela almoçou, da mano. Almoçou de noite, esquentar o, como é que chama, é, comida de ontem, sei lá, comida almoço, de agora. Almoço, sobra. É. Cara, meu irmão passou por uma que foi tensa, ele teve a brilhante ideia de esquentar uma feijoada, só que a feijoada já tava lá 2 dias. Ah, rapaz, feijoada. Ah, ele quase morre, vomitando. Ai, foi horrível, cara. Eu já passei por isso. Desidratação. Esquentei uma quentinha. Dei a quentinha pro almoço, sobrou. De noite esquentei, não esquentei muito bem. Aí começou a revirar não. Aquela porra. Eu já trabalhei em restaurante. Só fez virar a cabeça pro lado e vomitar. Ah, eu já trabalhei em restaurante e vos digo. Que? Quentinha, coma. Porque você não sabe há quanto tempo aquela comida está lá. Eu trabalhei no restaurante, cara. Sabe o que ele fazia? Ele pegava a feijoada. No, eu recomendo. Se for pegar a feijoada, pegue logo no primeiro dia. Oh, man. Na segunda-feira. Oh, man. Porque tu tem menos. Não, na terça. Porque tu tem menos chance de ela estar estragada. Por quê? Porque na segunda, ou eles pegam os restos do final de semana, ficam e jogam na feijoada. Aí tá. Geralmente, na terça eles estão indo no mercado. Então. Terça-feira é o dia de comer feijoada, porque... No restaurante. Na sexta... Conclusão, segunda-feira, não vou comer. Não, nem na segunda e nem na sexta. Deixa eles estragar lá. É o dia porque, cara... Hoje em dia a minha vida universitária é meio pobre, então eu não tenho frequentado restaurante. Só tem um F3, né? You can't handle the truth! Não, mas o restaurante é super pobre. Restaurante é aquele restaurante tipo... Eu dá um churrasco aí! Churrasco de 3 reais, sabe? Não. 3 reais. Ela é tão pobre que ela tem Xbox, uma faculdade. Um F3, né, aqui? É. Olha só, eu na minha experiência... Pobre, mas 500 camisas dos Simpsons... Até você, as minhas experiências... Interrompendo o cara... Trabalhando... Deixa o cara falar... Como, garçom? Ele é garçom, deixa ele falar, ele tem experiência pra caraca... Deixa ele falar... É o seguinte... Eu já trabalhei num restaurante, que eles faziam? Eles usavam a mesma carne durante 2 dias... Bisteca... Oh, o meu chefe falava o seguinte: não, bisteca ela só botar sal ali, guardar na geladeira, depois tirar e botar pra vender de novo. 2 dias. Não tá tão errado assim, não, que usam isso pra conservar. Não, ele tá errado assim, porque já teve reclamações de gente que teve infecção intestinal por causa de salmonella histolytica. Ah, crap! Sabe o que é isso? Caramba! Aquela que te fode bonito. Isso, aquela que mata, filho. Ou seja, I'm sick. Se você quer comer em algum lugar, por favor, na terça. Não vai onde o UFC trabalha. Onde você trabalha, UFC? Não faz papai ou papagaio? Não posso, não posso. Onde eu trabalhava, né? Por isso que ele tá falando. Antes você... Viava. E você, Mr. B, que não falou nada, só me interrompeu? Apple! Cara, eu já fiz muita gororoba esquisita. A gente tava tomando sorvete. Você né? É gordo, é por isso que você tem, por isso que a gente sabe que você tem gororoba esquisita. A gente tava tomando sorvete, né? Eu vou inovar essa merda. Aí eu olho pro lado e vejo um potezinho de mostarda. Quer ver sorvete de baunilha? Eu peguei a mostarda, velho. Porque agora eu entendo. Aí ficou aquela parada meio doce, meio salgada, bicho. Meio quente, meio gelada. Ficou uma coisa sinistra. Mas agora eu entendo por que o comportamento estranho dessas pessoas. Estômago de aço, porque eu não senti nada. Eita. Aí, né? Não, no outro dia de manhã, o café da manhã foi bolo. Vou inovar pra porra de novo. Só uma pergunta. Gostaram do bolo? Não. Vocês acham normal alguém que come uma pizza a família inteira? Eu como. Eu como. Eu também. Não. Ah, então eu estou sozinho. Porra, tem que botar aquele... Tá normal. Tem que botar aquele... Não. Mas estamos falando com 3 é... com 13 cara, anos. De idade? De idade. Tomei. Tomei. Bicho, 12 cachorros. Olha pro meu tamanho. Tu é gordo, tu não é normal. Cara, então como com 13 anos. Agora é o seguinte, pior é você comer pra cá. Pra porra. Ah, e você legal. Não acordar nada. Isso é que é frustrante. O cara parou o palavrão pra falar outro. Caramba. É o mais levezinho. É que é o jeito, né? Vai. Pois é, voltando, né? Eu fui inovar a parada do bolo. Eu tava falando, então me interrompeu. Finalmente. Aí eu vou inovar essa porra de novo. Vai, gordo, fala. Aí eu tava com bolo e vi a porra do azeite. O quê? Não, cara, tudo é normal. Peguei o azeite e botei no bolo. Oh, man! É, mas deve ser bom. Ficou gostoso. Vai na viagem desse bicho? Eu vou fazer o teste. Qual é a sensação? Tipo, qual é a sensação? Cara, foi bom. Foi há 2 anos isso? A sensação é... Teve uma dor... Não. Eu não consigo ter dor de barriga assim. Cara, tá bom. Agora, essa da mostarda com sorvete também foi pesada. E chocolate com feijão. No way, dude! Ah, não, isso aí é normal. Cara, não com feijão, agora é chocolate com ração. Pesquisa. O quê? Com ração? Eu acho. Pede atenção o que aconteceu. Foi o dia que eu odiei minha irmã, cara. Que porra é essa? Pede atenção. Eu, pô. Imagine o gordinho feliz da vida. Sua mãe te dá dinheiro, medalha da semana. Pega. Ai, aí o gordo feliz da vida, pô, o que eu faço? Fui no mercado, comprei chocolate em pó e doce de leite condensado. Pô, feliz da vida, pilar o brigadeiro de panela. Fazer a gordice ficou super. Lá cheinho lá, né? Pô, feliz da vida, vou deixar na geladeira pra esfriar. Feliz da vida 3 vezes. Aí, você pra esfriar, né? Chocolate com doce de leite, é o sonho do gordo. Não, era leite condensado. Que é. Aí fiz lá o brigadeiro de panela, deixei lá pra esfriar na geladeira. Here we go. Pô, aí já era noite já, né? Aí minha irmã foi botar comida pro cachorro. A ração pro cachorro. Aí ela abre a geladeira e vê uma panela com uma parada preta dentro. Porra, feijão estragado. Filha da puta. Meteu a ração na porra do meu brigadeiro que eu nem tinha provado, bicho. Panela cheinha. Que merda. Merda. Não, pô, quando eu li assim, eu vi ela botando a ração, eu olhei aquela cena, ela jogando ração no meu brigadeiro. Cara, aquele pânico. Para, você tá estragando o céu. Para com isso. Aí ela, puxa, eu não sabia. Aí, peraí, que não, mas dá pra tirar. Aí eu tirei, mas... Porra, bicho. Que nem o Chaves virando o algodão doce que tava por a terra, mas... Cara, aí eu tirei, né, mas ainda comi a metade assim, ainda porque ficou aquele pozinho da ração, bicho. Mas vai assim mesmo. Temperinho, tipo, ficou uma coisa esquisita, mas não vou estragar, pô. Meu dinheiro nessa porra, eu vou comer. Olha só. Tá, eu tenho uma com ração, mas só que é meio funk. É funk, na verdade, é roqueiro, né? E comeu ração? Não, eu não. Eu estava... Sempre é o irmão dele. Ajeitando o computador na casa de um cliente. E aí que ele falou pra mim, olha, meu irmão tá bêbado. Ele tá dormindo aí, mas é só pra dizer que é o técnico que ele não liga. Aí tá, eu lá, consertando o computador. Aí eu vejo o cara lá, só de cueca, coisa nojenta, aquele... Oh, shit, man. Cara gordo, bêbado, ele falou, aí, o que você fazer assim? Tô técnico, tô com o computador. Aí fiz assim e tal, aí beleza. Ele foi na geladeira, aí tá. Aí eu vejo ele lá tirando uma lata, aí coloca no fogo, frita, eu senti aquele cheiro, porque eu crio cachorro. Eu reconheci, a parada era a ração de cachorro. Ele colocou no fogo, fritou, como se fosse uma conserva e comeu. Aí tá. Eu não falei nada, tava bêbado e tal. Aí veio o cara que me contratou pra ajudar o computador, perguntou. Cadê a ração de cachorro que tava aqui? Eu falei, aquilo era ração de cachorro mesmo? Aí ele falou, como é que tu sabe? Teu irmão acabou de comer ração de cachorro, cara. Puta que pariu. É aquele tal de... Porra, esqueci! Daí, salpicão, como é que é o nome? Sal... Pois é, enfim. Outra vai, ele tá de sacanagem. Não, ele não sabe, pô. Salpicão. Mas o que é salpicão? Esse negócio de ração é o seguinte. uma vez um colega meu, eu vou mencionar o nome dele, ele deve estar até escutando o podcast, Thiago, hein, Thiago? É, não, Michael. Esse me fez fazer muita doidice na minha vida. Amiga, pra essas inclusive, coisas. Inclusive, isso que eu vou contar agora, que foi comer ração. Ele tava comendo a ração. Finalmente alguém que assumiu é. Que comeu a ração. Não, pois é. Ele tava comendo ração. Eu falei, do meu cachorro, eu falei, tu come essa porra? Eu falei, é gostoso, pô. E ele comendo lá, crocante, eu vou experimentar essa merda aí. Não, pior é que eu gostei, cara. Nossa, velho. É gostoso, tem gosto de carne. Biscoito. Tem que admitir que chocolate é mais gostoso. Não, mas é gostoso. O problema é que é muito duro. Ele admitiu, ele comeu. Eu comi, cara. Eu comi com chocolate. Ah, chocolate. Cara, quando. Não, é sério, essa me falou que vida de universidade é precária. Cala a boca. A gorda. Pois é. Aí, pô, eu fui visitar o Armando. Isso. Eu não quero. Gorda, gordinha. Não. Ela, ele é dito, ele é o mestre, ele é o god da virtual. É jubilado. Enfim, fui visitar o Armando pra pegar anime com ele. Foi eu e o Samara. Chegamos lá, pô, aquela casa, eu penso na casa de dois machos, mano. Pô, uma. Pô, me senti meu quarto limpo pra cacete daquela casa, meu. Eu cheguei lá, aí, com o Armando e o Arthur lá. Ei, só detalhe, galera, eu derrubei o gordo. É, sabe quando tu pisa descalço, tu sente teu pé grudar no chão? Não. É, cara, é o local onde o Mr. Beast tá. Demorou. Ainda bem que eu tava de sapato. Aí, né, já era noite, né, pô. Aí o Armando, pô, bora fazer alguma coisa pra comer. Bora. Felipe, primeira vez que tu tá vindo aqui, então tu vai lá comprar... Vai comprar o refrigerante... E a calabresa. Tá, beleza. Fui lá, comprei. Aí eu chego, vejo lá. Aí, pô, feijão meio que geladão lá. Feijão e cebola. Trouxe a calabresa? Trouxe. Aí eu, putz, meu, essa merda. O negócio vai dar merda, cara. Vai dar merda. Ainda bem que o Samara... Não, deixa que eu cuido disso. Samara... Samara sabe cozinhar. Samara é razão. Ele salvou, bicho. Ele conseguiu... É, porque se tivesse deixado... Aí ele... Picotou lá a calabresa, tudo botou a cebola, misturou com feijão e jogou farinha, bicho. Não, quando tu fala agora, é ovo, cara. Japonês fazendo. Fazendo sushi. Aí jogou ovo, jogou a calabresa no ar, assim. Cara, aí quando o Samara falou, tá pronto. Aí, pô, cadê o Armando? O bicho já tava na cozinha. Aí o Samara, Felipe, corre, senão tu não come, cara. Sabe aquele zumbi, bicho? Três gordos querendo comer. Eu acho que fazia tempo que ele não comia uma coisa boa. Eu acho que a briga era os três assim metendo mão na panela ao mesmo tempo. É, pô. Aí eu cheguei lá, quase não tinha nada já, bicho. Porra, não quero comer babujo de gordo. Conta muita história da nossa antiga república. Ixi, Maria. Juntou a gente. Era nossa galera, quase umas 7 pessoas. Mulher? Juntas. Não, eu era a única garota, como sempre. Ela é boa. Você era garota? Você é garota? Claro que sim. Prove. Você já viu? Eu não vou legendar o que ela fez. Eu já vi. Enfim. Ai, quase toda noite, a nossa janta era calabresa e ovo frito. Aí fazia aquela farofa, pegava o arroz que sobrou do almoço e comia. Uhum. E claro, como sempre, eu que cozinhava. Uhum. É. Uma dessas nossas farofas, eu já tava misturando tudo, tava quase pronto. Eu vi uma aranhinha caindo dentro da panela. Sabe aquelas da perna bem fininha mesmo? Aí o Daniel falou, caiu uma aranha dentro da panela. Eu disse, é mesmo. Bati na aranha com a colher de pau e continuei misturando. Nossa. Mas, foi uma farofa com a aranhinha também. Perninha fina, mano, vai fazer diferença. Ah, não. Vai dar. Ui, a louca. Olha só, esse negócio que ela contou de bicho me lembrou o seguinte. Ai. Eu já tive um acidente parecido, que foi quando me deixaram fazer a gororoba na noite, que a gente tava lá, jogando os videogamezinhos básicos, né, que sempre. Coisa... Colegas, amigos, amigas, e aí o que que aconteceu? Mas, FC, vai lá, tua vez de fazer agora a obra. Beleza, foi eu e o JP, um parceiro meu, que deve estar ouvindo também esse podcast. E aí, seu gordo? JP. Então, aí é o seguinte. A gente foi lá, ele foi cortar o franguinho dele, bacana, a gente ia fazer cozidão de frango, entendeu? Só que a gente ia misturar isso sempre, como sempre, tradição com conserva. Nossa. E aí, só que a gente ia colocar uma coisa nova, que era pimentão. A gente nunca tinha colocado pimentão em comida nenhuma, entendeu? Tá bom, tá beleza. Alguém infeliz que chegou lá, Breno também tá ouvindo esse podcast. Cara, orelhudo. Confundiu pimentão com limão caiano. Tá, especifique pra quem é de fora o que é limão caiano. Limão caiano é um limão que parece um cacto, mas você morde ele normalmente. Ele é gostoso, com sal, gostosinho. Pois é, só que eu tinha uns que a gente tinha pego lá na e tinha guardado na geladeira. Thiago, que é viciado em limão. Foi lá, a gente pegou limão caiano. O distraído do cabeçudo do JP pegou e cortou o limão caiano, colocando até cuspi aqui. Colocou na panela. E eu, mais distraído ainda, mexi pensando, não, é pimentão. Ninguém sabe a diferença entre pimentão e limão caiano. O bicho tem um pimentão de buraco de limão caiano, parece um cactozinho. Bacana, todo mundo sentiu aquele gosto exótico. Vocês começaram a ter comigo. Não, que dá porra. Aí a gente sentiu aquele gosto. Porra, bicho, esse pimentão tá estragado. O menino olhou pra mim e disse: cadê a casca do pimentão? Tá lá no lixeiro. Olhei pra lá e eu vi limão caiano. Cheguei e gritei: Breno, tu colocou limão caiano na comida. Todo mundo começou a rir. Ali. Isso me lembrou uma que eu passei, foi uma viagem para Terfé. Terfé tem umas paradas assim que são importadas. Aí eu encontrei, sabe o que? Um milho. Para mim parecia milho. Parecia milho. Nem vou imaginar o que é. Era uma pimenta. Que? Imagina milho. Uma pimenta amarela. Ah, existe. Uma pimenta daquelas pimentinhas, geralmente pequenininha, vermelha. Só que lá eles têm umas pimentas amarelas, aquelas grandonas. E eu comi como se fosse milho. Imagina um prato de milho cozido assim. Na sopa, eu olhei assim, poxa, milho. Conclusão, Clark Roy estava porra e com fome. Eu estava com fome. Olha, mais uma ideia para a gente dizer para vocês não usarem droga. Aí, cara. Eu comi, eu simplesmente dei aquela mordida bonita no prato, juntei o milho, criança, tal, só uma mordida. Eu simplesmente... Warning, warning, warning! Fiz uma viagem astral. A dor era tanta, mas... E pior, jogavam água, e a enzima do milho ficava. E eu babava, chega meus olhos doíam. Eita! Por comer o barro que saía. Cara, isso aí já aconteceu comigo mais ou menos, bicho. Mas tava que... eu e o meu amigo, pô. Ah, o Igor. Foi uma pimenta. Sabe aquela rivalidade de melhor amigo? Ah, tipo, ele, eu não gosto de pimenta. Não gosto, bicho. Não. Aí, pô, ele. Quando a gente começou a postar, pô, eu vou comer uma pimenta. Ah. Pô, eu vou comer duas. Aí ele comeu lá. O clássico, eu duvido. Cara, ele comeu a dele assim, na sopa, mano. Mas pô, vou comer mais. Pura. Peguei a porra. Mas... Aí sabe aquele Naruto da vida, eu não vou perder pra esse cara. É a pior ideia do mundo. Não me chamo de covarde. Alguém me dá água, cara. Cara. Cara, esse negócio começou. Cara, queimasse. Vai desde o pescoço. Cérebro, cara. Exatamente. Claro que é uma porra, mas eu não vou perder pra esse cara. Mano. É que nem caganeira. Tu, nada mais importa você aplacar aquela dor. E no final, o que, é que você ganhou? Eu ganhei daí. No final, isso que me faz pensar, sabe? Eu ganhei 3 dias indo no VAR. Porque o remédio que eu tomei foi fã. Esse tipo de coisa eu só topo quando o cara disse o seguinte: mas se eu te dou 20 paus se tu conseguir. Ah, aí vale a pena. Agora assim não tem negócio de. Cara. Ok, e aí, você, Dex, alguma história aí? Eu tava contando uma aí. Eu não. Dos 20 contos? Eu já contei. Eu tenho uma sinistra, só que foi quando eu fui pra Colômbia. Na primeira vez, eu era moleque, tinha uns 8 ou 9 anos. Aí tá. Anos. A gente foi para. Imagina, Dark Origin tem turbante. Não, que turbante? É a Colômbia, não é o Iraque. Turbante. Não, mas cidade natal do Lula tá turbante. Vai de Catar. Tá. Deixa eu terminar isso aí. Olha só, qual o lance? Chega lá, tá na Colômbia, a gente faz aquelas compras, que era barato, época do cruzeiro. Pra cada cruzeiro, reais, 92, porque tava antes de. Já ia trocar a moeda do cruzeiro pro real. Aí qual era a diretiva? Gasta todo o teu cruzeiro, porque vai virar real, e a nova moeda, todo mundo com medo. Aí eu fui lá com a minha mãe, jovem, dois braços pra carregar, jovem. Aí caminha, depois de algumas horas, vamos pra descansar. Aí tá, restaurante. E como minha mãe é mais colombiana, ela entende as paradas. Aí ela comprou suco. Só que quando eu vou lá e tal, começa a tomar o suco, aí pergunta, mãe, esse suco é o quê? É suco de curuba. Curuba é uma fruta, só que eu como criança só conhecia curuba a doença. Aí eu fiquei assim com meu nojo no suco. Aí eu comecei a chorar. Eu conheci curuba. Exatamente. Curuba. Só que a curuba é tipo. Qual é aquela frutinha que é vermelhinha, que é Acerola? Tipo uma mamona. Uma mamona que tu abre e aí tem aqueles caras assim vermelhinhos. Vermelhinha. Vermelhinha, né? É, tipo vermelhinha. Não, mamona não, é. Eu sei o nome dessa parada. Caralho, Colorau. Não, que Colorau? Não, é Crajuana, esse é o tempero. É Colorau. É estilo Colorau, só que é doce. Ah, então não sei. Eu sei qual é. Crajuana, parece uma fruta. Não faço ideia. Enfim, continua aqui no cinema. Enfim, comecei a chorar e tal. Fiz o maior escândalo, aí até que a... Não queria tomar o suco, minha mãe querendo me obrigar. Aí até que ela abriu minha boca, forçada, e jogou pra dentro uma colher. Uma colher de suco, eu gostei. E eu tomei, continuei o almoço ali. Não, meu irmão era mais velho, ele lá comendo o sanduíche dele, uma boa. Cara, eu tenho algumas histórias assim de viagem. Ah. Porque, tipo, todas as férias eu viajo com a minha mãe. Mas, porque eu pensei que fosse viagem que tu bebe e tal. Claro, outras ocasiões dessas viagens. É, ela está contando a história dela. Cara, teve uma vez. Você eu comi se compadecendo com a colega. Foi agora ele que tem vida ao meu mundo. Teve uma vez eu comi lula. Lula? Lula, e eu esperava que fosse uma coisa. Sei lá, estranha, ruim, e é muito bom comer risoto de lula. Meu sonho. Eu queria comer. Meu sonho é comer lula. Baiacu. Cara, e é bom. É muito bom. Comer lula, gafanhoto. Sim, visto. Agora de viagens pro Nordeste, pra mamãe. Um peixe que eu acho que eu nunca mais quero comer é pargo. Pargo? Por que amargo? Não, é bom, mas ficar semanas e semanas comendo pargo. Só pargo no seu almoço e enjoa pra caralho. Então, ó. Porque, tipo, o nosso peixe é muito diferente do peixe do Nordeste. É mais forte o peixe. O nosso peixe. O Cunaré tá aí pra isso. Pra isso. Minha mãe foi pro Ceará. Bota aí. Duque! Vai, continua. Vamos pro Ceará. Minha mãe foi pro Ceará. Comendo peixe. Pargo, que você nunca mais tem. Sim, a gente comendo a porcaria do pargo, enjoa logo. O peixe é muito bom, mas das outras qualidades de peixe que tinha lá, a gente não conhecia todas, então não podia arriscar e pedir um peixe que ninguém ia comer depois. Ia ser ruim. É. A gente não arriscava, ficava sempre no pargo. Pargo e camarão, pargo e camarão. Ia pra praia, comia camarão. Voltava pro hotel, comia a porra do pargo. Caramba. Deve ser uma sereia, tanto comer peixe, não. Pargo, camarão. Pargo, camarão. Pargo, camarão. Não, mas falando em sereia, eu tenho pior. Eu tenho uma pior. Pelo menos. Eu não entendi o que ele falou. Pelo menos você comeu peixe. Mas eu tenho uma história bem pior com comida. E é até uma história de vida. Comeu peixe. Eu sou filho de casal divorciado. Então. Filho de casal árabe? É. Vai te catar. A minha mãe, eu tive uma criação com a minha mãe, ela me criou muito bem, até agradeço a ela, todo o homem que sou hoje. Nossa. Não lá do hentai, mas enfim. O lado pessoa, cidadão. Então. Aí teve um período que foi punk pra gente aqui quando a gente tava se estabelecendo. A gente teve que comer durante um ano, direto, para economizar dinheiro, ovo. Um ano, ovo no café, ovo no almoço, ovo no jantar. Quando chegava uma conserva em casa, era luxo. Era tipo, chegou um filé mignon. Isso é que ano? É, 90 e alguma coisa, foi logo quando a gente chegou aqui. Cara, esses tempos eram difíceis. Era difícil. Não, mas nesse tempo que era 7 ovos por um real, mano. Não. Isso é um barato, mas as outras coisas é. É, cara. Só que hoje é 4 ovos. Ovo, um ano. Imagina uma Itacoatiara. Hoje em dia é difícil, antigamente mais difícil. 64. E menor, menor. Não, 3 reais a hora do videogame, só pra ter uma ideia. Porra. Que merece, era 64, era lançamento. Tem, pô. Que é parado, então o Super Nintendo era uma hora, né? Um real a hora. Super Nintendo, 50 centavos. Mas esse é outro podcast. É. Mas, cara, tu comer durante um ano ovo. E amigo, é muita vontade de vencer na vida. Porque o negócio foi punk. E quando é que tu vai vencer? Pô, tem que botar o nome do rabinho. Eu tenho casa própria, eu tenho. Tenho esposa. Olha, tá tenho sério. Trabalho. Eu não tive essa arma barreira. Eu tenho um blog. Eu não tive essa situação. Não posso cortar esse gol. Mas assim, eu digo pelos meus irmãos. Meus irmãos também viveram nessa época que pode estar a falar aí. É. Eles me contam o seguinte. Eles dois, o que eles faziam? Eles iam pro muro. Muitas luas atrás, né? Muitas luas atrás. Iam pro muro, entendeu? Pegavam aqueles pedaços de pau, batem passarinho. O quê? Caiu um passarinho, era o almoço. Justo. Justo. Tempos difíceis, cara. Tempos difíceis mesmo. Olha. Pouco emprego, essas coisas assim. Complicado pra caramba. De crise. Vocês estão vendo, pessoas da cidade? Nós passamos fome, nós temos isso. Crise! O tempo da crise foi muito difícil. Crise na Europa, aqui. Vocês não viveram aqui. Por mais que a gente tenha mato, que seja só esticar o braço pra pegar uma fruta, nem sempre a gente tá na árvore esperando pela gente. Enfim, agora eu vou fazer uma pergunta para os três e tem que ser sincero. Qual foi a pior comida que vocês já comeram? Aquela que vocês, não vou continuar comendo, aquela que fizeram vocês vomitarem. E vocês tinham que sentir o cheiro. Tá perguntando isso pra três gordos. A que vocês não gostam, aquela que vocês. Não, eu tô falando do filho. Aquela que vocês abominam. Eu tenho uma, mas é por razão sentimentais. É? Carinho. Não, comida. Exato, não, comida. Eu tenho carinho por uma comida. É possível. Não, mas. Não. Deixa. E eu abomino até hoje. Cara, eu odeio isso. Gordo, estou falando. Não me interessa. Gordo. Enfim. Gordo. Ele vai te contar. É por isso que eu faço isso, né? Porque o que aconteceu comigo? Eu tinha um tracajá que eu criava desde cedo, desde criança. Aí, sabe aquelas tartarugonas gigantes, tipo do Mestre Kame? Tu imagina uma criança com 8 anos que ficava em cima do tracajá, brincava com ele, falava com ele. Aí de repente um dia o velho vira e fala, vou comer esta porra. Aí vai, eu vejo lá meu bichinho amigo sendo morro. Sendo abrido. Que pariu! Puta que pariu! Sendo aberto. Português sendo morro. Morreu de ouro. Aí corre. Não, vai sair. Ele vai, cortando. Se ele cortar, vai estar lá nos comentários essa porra. Cortando a cabeça dele, o bichinho sofrendo, olhando pra ti. E aí. O Zé que não deixou morrer. Aí simplesmente teu pai vira pra ti e fala: come sarapatel, que é o sangue do teu colega. Até hoje eu não como sarapatel. Eu comi uma colher na minha vida toda de sarapatel, uma. Mas tu come cacajá. Não como, nem o tipo de quelone. Nem o tipo de quelone. Por causa do peito, por causa tudo. Como era o nome dele? Casquinha. E aí, uma comida assim que eu nunca provei, só pelo cheiro, sei lá, eu não gosto daquele negócio, que é açaí. Caramba, cara! Não. Viu aqui só se tivesse do Pará, que não é açaí master. Cara, eu não gosto de açaí. Não é normal, mulher. Cheiro, então a gente gosto. Vai tampar o canarinho de tipo. Ei, não é normal. Eu tenho um amigo que não gosta de cachorro. É a mesma coisa que tá no Japão e não gosta de peixe, cara. Isso é normal, não. Não. Eu tenho um amigo que ele não gosta de cachorro quente. Não, é justo. Cachorro quente é feito com mas ele tem jogo com o resto. com resto de carne, com resto de carne, salsicha. Não. Cara, tu acha que salsicha é o quê? É o resto de tudo. Stupid! Eles pegam, botam dentro de um saquinho, eles botam o saco do boi, eles botam o joelho do boi moído, eles botam a tripa do boi moído. É tudo. Eles botam. Eles botam a orelha, o nariz do boi, tudo que não é carne. É tudo junto. É tudo junto misturado e coloca aquela pasta no. Ai, tu lembrou? Não forma ela? É uma amiga. Minha pergunta. Pois é, continua. Pois é, a minha pergunta. E tu diz que é normal. Ela não falava. E tu diz que é normal. Não, o teu colega, só pra terminar meu pensamento, teu colega tem razão, porque teoricamente é nojento uma salsicha. Mas uma mulher do Amazonas não gostar de açaí é estranho. Eu não gosto de bolo de cenoura com suco de beterraba. Cara, eu adoro, os dois. Não, é legume, chega. É legume. É legume, é doído pra gordo, cara. Bolo de cenoura é muito bom. Suco de beterraba também é muito bom. Mas suco de beterraba é só o cheiro da cenoura. E tem sustância. Tu tá louco? Pega louco, o cara que é um dos caras mais legais do mundo. Logo, é um coelho. É a comida dele. Esse detalhe. Eu não gosto de. Eu esqueci o nome daquela merda. Aí ele interrompeu ele tanto que ele... Olha, ele se auto-interrompeu. Canjica. Ai. Eu não gosto de canjica porque... Quem só come é doente, Uma vez eu comi e eu tive uma infecção tão grande que eu fui parar no hospital. Desde em diante eu não comi mais. Não gosto. O cheiro me dá enjoo. Sabe? Outra coisa que eu não gosto, Maria Mole. Quer saber? Comi. Enjoado. Tu quer saber um trauma que eu superei? Quem tá gaida dura. Tu quer saber um trauma? Tu quer saber um trauma que eu tive com comida? Com comida que eu superei, diferente do meu coisa com casquinha. Casquinha, é. Foi um ovo frito que eu tava fritando. Aí simplesmente caiu aqui. Ovo frito que ele tava fritando. Tem que ter. Caiu. Aí que burro dá zero pra ele. Ele fritou duas vezes. O ovo frito que ele tava fritando. Já tava não. Eu tava fritando. É aquele ovo frito da manhã passada. Eu tava fritando ovo. Ai, caralho. Eu tava fritando ovo. Ele fritou de ovo pra esquentar. Eu tava fritando ovo. Aí tá, o que aconteceu? Eu fritei um e tal. Eu estava fritando. É isso que eu quero que você entenda a situação. Eu estava fritando. Aí eu peguei outro pra fritar, quando eu bati, caiu um pinto. Ah! Sério? E o pior, um pinto mutante. Não acredito. Assim. De duas cabeças! Morto! Peraí. Tá vendo? Eu entendi. Você disse que abriu o tal do ovo. Caiu um pinto morto, mutante, de duas cabeças. É! Não acredito, não. Totalmente formado. Semi-formado, com aquela garra, ai, dá até vontade de vomitar pra lembrar do bicho. Então não tinha duas cabeças, ele tinha uma cabeça e algo que você achava que era uma cabeça. Era uma outra cabeça, claramente. Ou ela foi daquele decapitada lá e deixada lá, ou... Eu não tenho outra explicação, tinha duas cabeças, bicho. Tá peidando, esse, né, gordo? Gordo tá peidando. Puta que pariu, gordo. Gordo, se for mexer na tua moto, coloca ela pra dentro. Vou cortar. Tá. Pois é, não, eu achei esquisito isso. Então, imagina só, o trauma que eu tinha, pra ter uma ideia, eu abro até hoje, eu com cuidado, eu bato assim, pô. Coisa assim, dou uma olhadinha. Ah. Rapaz, que nem eu, dá uma mexidinha assim. Que mexidinha? Tu vai. Que coisa assim, daqui. E se for assim, pô, a gema batendo na parede ou coisa parecida? Tem uma coisa que eu ainda não tive, não é que eu não gosto, é que eu ainda não consegui arranjar coragem pra provar. É uma coisa chamada maniçoba. Caralho, também não. O que é maniçoba? Não tive coragem. É a comida mais nojenta e de visualmente nojenta, mais ainda. Eu não ainda. Ela é visualmente muito desagradável. Sabe aquela coisa tipo. Ela é feita com o que, maniçoba? Parte, um monte de partes de gente jogada assim, partindo no triturador? Então. É uma folha que tem que ferver dias e dias, senão tu morre. Se não morre. Se tu não ela é muito extremamente venenosa. Justo. E fica, sabe, merda de cavalo, aquela coisa verde. É. Isso é maniçoba. E tem gente que se amarra, ainda não tive coragem também. Nem eu. Também não. Tem um bom motivo. Tipo, é basicamente o baiacu do Amazonas, porque se tu errar no preparo, tu morre. Quer ficar numa comida dessa, né? Mas mesmo. O pessoal se arrisca porque eles gostam. Então se você gosta, você se arrisca. Quem foi que inventou isso? Não faço ideia. Algum índio, bicho, porque tem aquela folha dias e dias. Tem que ter paciência. Fome, tem que ter paciência. Não tem que ter muita fome, não. Aqui tem porrada de coisa pra comer. A gente come desde macaco, onça, carne de onça, carne de caça, como dizem. Até aí o cara. Aí o índio vira e fala, plantinha maneira. Aí olha assim pra planta, vi. É. Acho que deve estar gostoso, aí come e morre. Aí o outro índio. Não tinha maneira, aquele lá morreu. Vou beber mais 2 dias. Aí morre. Aí opa, não morre. Vou beber mais de 2 dias. Tipo, a planta acabou aí 1 dia, ou então até 5 horas, mas os caras ficam por 2 dias. Prepara ela. Sim, gente. Pera, só pra gente finalizar aí, falar agora de aquelas comidas mais frescura. Frescura? Seria aquela comida de rico. Eu vi uma vez no jogo um cara que perdeu do. Volta na manhã e sobe, aliás, até. Um cara que ferveu durante 5 dias carne de urubu, isso que é gostoso. Isso cai com frio. Cara, a gente tá falando de comida de rico. Não, pois é, comida de urubu. Olha só. Experiência. Porra, cachorro é uma iguaria na China. Experiência. Em algum lugar deve ser coisa de rico. Experiência. Assim, eu falei pra vocês que eu trabalho de garçom. Hoje em dia eu trabalho de garçom, mas em buffet. Aonde? Não, buffet. Qualquer buffet que me contrate, eu vou lá e trabalho. Eu trabalho extra. No buffet. Só que nesses buffets, geralmente, as comidas, elas são pra gente que tem grana. E eles sempre pedem muita coisa esquisita. Eles sempre levam uns taquinhos pra levar. Procedimento padrão, do pobre, número do ISO, do pobre. Agora imagine, eu já vi uma comida numa festa, ele parece... Alguém já viu o Ratatouille? Ratatouille? Aquele Pokémon? Ratatouille. Não, é um filme de... Ratatouille. Ah, tá. Não tem o Ratatouille, aquele prato, Ratatouille se chama. Aquele que o crítico provou e tá bem aparecido. Mas quando foi a hora da janta que os garçons tinham que ir lá, quando eu provei aquilo tinha gosto de catarro. Você já provou catarro? Bom. Não, mas não é Ratatouille, era outra coisa parecida. Parecido com Ratatouille? É, porque eu falei pra dar uma olhada pra vocês. Calma aí, calma aí, calma aí, porque tu já comeu catarro. Pra vocês saberem o que é. Olha, deixa eu ver se eu digo, os franceses... Não. O mesmo povo chique pra cacete descobriu uma maneira de comer catarro sem provar o catarro, é isso? Não sei. Eu só sei que é o seguinte, sabe? Deixa pra lá. Alguém já comeu ostra? Não. Só que ostra é mais gostoso. Pobre, cara. Não é possível. Mas tem, às vezes tem experiência, tipo, saiu pro rio ali, alguém te dá alguma coisa. Poxa, né? Não precisa ser rico pra comer isso. Meu Deus, tem que conhecer pessoas. Tem que conhecer o mundo, Gol. Tem que expandir seus horizontes. Então, é basicamente isso. Pra quem tá assistindo, é basicamente hoje. Assistindo outro. Num podcast. É, assistindo mais. Ei. Pra não deixar o quadro pra baixo, tem caras que gravam podcast e jogam no YouTube. Só deixa uma imagem parada lá. Então, tem gente que assiste podcast. Não é podcast, o nome disso é videocast. Não, só que. Não, é um podcast. Só com uma imagem estática. Pois é, videocast. Não, é podcast. Só que não tem videocast. Não tem blog pra postar. Outro, isso é outro. Cara, podcast lá. Eu tô tentando te ajudar e tu vem no que ficar. Não me conta. Não, não vou contar porra nenhuma. Eu vou deixar essa discussão filosófica sobre o que é mídia social à vontade. O conhecimento agregado à culinária. Mas. Você não acha muita frescura? É garfo de salada, é garfo de sopa. Porra! A comida vai ficar misturada no teu estômago, cara. É. Que frescura é essa, cara? Ah, realmente. Você é rico, o cara é rico, vai ficando burro? Cara, mas isso daí não é comum de se usar. Porque se for num restaurante, eles não te dão 1 milhão de garfos, 1 milhão de facas. Mas se eu for pra França, se eu for pra qualquer coisa, se eu for pra um lugar chique, se eu ganhar dinheiro pra cacete, ganhar com um cara... Um cara, sei lá, cheio mas da nota. Em ocasiões especiais, vai usar isso. Ah, em ocasião especial você burro bastante, etiqueira. Vou ficar burro. Etiqueira. Homem de etiqueira. Olha, garfo e faca, tudo bem. O garfo agarra a comida, a faca corta. É lógico. Mas agora. É garfo de salada, é garfo de. Só naquela de que tu pega as facas e os garfos de fora pra dentro. Tá salvo. Olha, pra macho, o grupo básico alimentar é. Peixe e alta mão. Exatamente. Cara, uma gafe que eu sempre vejo em casamentos, essas coisas, é porque quando vão servir a janta. Foi ela que passou na mesa em que você tá sentado, tem aquele prato que fica lá onde você tá. Eu até esqueci o nome desse prato agora. É lavabo, que é pra tu lavar? Não, é um prato que fica na sua frente. E aí? Mas esse prato não é pra você comer. É um prato pra botar outro prato. Exatamente. Correto. Porque quando você vai se servir, lá onde tá o buffet, tem um prato que você pega e serve. Tipo, esse prato ele serve pra ti. Só que muita pra gente... machos que pode... vai comer derrubar na mesa e cai no outro prato. Só que muita gente não sabe disso e vai pra fila com aquele prato grande. Porque ele é maior do que o que fica aí. Acabou de arrancar um pé. Gente, essa é uma decisão inteligente. Gente, é o seguinte. Spartans! um bom regional, tá? Pega um prato fundo, uma colher, feijão, farinha, macarrão, arroz e ossada. E ossada. Não. Uma coisa que não sei só eu que faço. É ir pra lanchonete. E como que o ketchup e a maionese é de graça, usar o pote todo do sanduíche. Ah, cara, eu sempre faço isso. Cara, eu te falo. Maionese não. Caseira. E você, não, numa mordida, mete a maionese caseira. E você já ouviu falar em desafiar a cozinha? Como assim? Desafiar o cozinheiro? Em 15 segundos daqui. Não. Olha só. Eu chego bem assim sempre. Eu procuro aquele na estrada. Eu sou conhecido em Rio Preto da Eva por causa do meu recorde. O que aconteceu? Here we go. Imagina só a cena, a gente voltando do banho, sabe que nadar dá fome pra cacete. Aí eu chegando do banho, aí pra ir no restaurante de rodízio. Rodízio é um prato, R$9. Aí tá, chego lá no rodízio e pergunto pro cara, olho bem nos olhos dele e falo, R$9 o prato? É, R$9 o prato. Beleza, peguei um prato, fundo de sopa. Aí eu falei, R$9, tá. Aí a arquitetura do prato de sopa tem aquela parte que é fundo, né? Aí eu coloquei no fundo, bife. Os dois bifes. Aí ele fez aquela planície, aquela parte reta. Aí em cima, eu coloquei, fui colocando maionese. Aí, como pra economizar, digamos assim, pra mim não ter que colocar o feijão e arroz, eu peguei o baião, que é o feijão e arroz junto. Aí coloquei a macarronada. Só que eu posso dizer o seguinte, que em um prato, eu coloquei o equivalente a 4 pratos e formou uma pilha triangular gigantesca. Aí tá, o cara olhando assim, não, ele não vai comer isso, ele não vai comer tudo isso, aí eu sentei, tá. Aí o restaurante todo parou pra olhar aquele prato. Cara, é cena de filme. Não, mas aconteceu, a minha esposa tem vergonha de mim até hoje, porque... Aí tá, começa a comer, aí começa a suar, tá, botou a camisa, desapitou, aí eu respiro, aí traz uma coca, que era pra derreter aqui dentro, que era pra entrar mais bacana. Aí tá. Depois saí de novo. Aí, beleza. Aí a coca foi, aí derreteu. Aí tá. Dei aquela esvaziada com arroto. Aprenda a estratégia, criança. Vai aprender a estratégia. Aí tá. Vou comendo, vou suando aí, todo mundo olhando. Rapaz, quando eu comi o último pedaço, teve uma palma, cara. Aí o cara. Aí quando eu fui lá, quanto é que é a conta? Aí falou, deixa eu ver quantos pratos tu comeu. Não, eu comi um prato. Um prato, foi um, o combinado foi um prato. Não foi? Não tá ali um prato? Um prato. Porque eu comi equivalente a 4 pratos. Em um prato. Foi foda. Isso me lembra o seguinte. É, voltando aí, JP. Aí foi dar porrada com o gerente. Não fui. Só que eu fiquei horas, eu fiquei o dia todo lutando com aquilo no meu estômago, sabe? Beber alien querendo sair. Não consegue nem andar. Exatamente. O umbigo foi pra fora. É. Gente. Tava grávida. E quando o bico tá pra fora, o negócio tá pegado. E porque ele não dá pra sair pra dentro também, né? Enfim! Vai ter volta essa, vai ter volta. Pra gente finalizar aqui. Pra gente finalizar. Deixa ele falar. Pra gente finalizar. Pois é, mas vai ter volta. É o seguinte. É, tu falou desse negócio do prato. Ah. Lembrando aí, você está assistindo aí, JP. Assistindo de novo. Luiz Eduardo também. A gente foi pra Manaus. E lá a gente foi passar as férias. Aí tem aquele restaurante self-service que você faz o seu prato e depois pesa. É essa linha aí. Então. E o que? Aí a gente foi lá, preparou o prato. Cara, já tá tendo um monstro. Não. Ele comeu Presta atenção. O meu prato, eu desafio você, JP. Você é um amador, você é um loser. A qualquer hora, a qualquer lugar, seja na porrada, seja no prato. De preferência no prato. E o meu prato deu 9 pau. R$9. O prato do JP deu 11. O prato do Luiz Eduardo, você conhece. Eu sei. Deu. R$17. Eita! Um prato! Tava saindo pra. Tava, os bichos. Tava... Cara, eu me empolgo com essas coisas porque. Foi caralho. Quase. Tava saindo toda a comida do prato. Ou seja, preparando chute. Horrível! Tá tomar. Cara, eu já vi casos assim. Porque lá em Manaus, no RU da UFAM, é tipo 1,25, tu te serve quanto tu quiser. Ai. E dá-lhe comida. Cara, muitas vezes eu já vi escorrer o vatapá do prato do cara, de tão cheio que tava. Cara, é o famoso prato de peão. Mas eu falo o seguinte, primeiro os sólidos, depois o recheio em cima. Primeiro o macarrão embaixo, depois ensinando para as crianças. Porque na hora de cortar o sólido, vai dar problema. É. Só que como o bife fica no fundo, tu sai fazendo aquele corte que, do início ao fim, que aí tu escorre tudo pra boca. Toda aquela camada. Homem. Oh, sim, galera, vamos terminar nosso podcast com uma pergunta polêmica. Eu não sei que pergunta eu tenho que fazer. Tu atiça, faz o maior H. Não sei. Eu não sei. Qual será a pergunta? A pergunta é: o que você. Não. O que você. Estou falando. Eu não posso pegar onde ela mete a boca. Vai lá. O que você acha que aguentaria comer pro resto da sua vida? Se você tivesse perdido uma ilha deserta. Só uma coisa. Cara, com certeza ia ser lasanha. Pão com tucumã. Frango. Qualquer coisa do planeta que eu peito de escolher. Frango, cara. Pra mim, tá bom. Sorvete de tubarão. Tem no Japão. É sério, cara, tem uma sorveteria no Japão que tem mais de sorvete. Imagina você tirando aquela casquinha e não tem menos de um tubarão. Aquele pitiu. Não, é sério, tem um. Caramba, uma sorveteria no Japão. Não, tem que imaginar. Aí a mulher comigo. Tem que imaginar no come. Chocolate. Você com a casquinha e. Cara, eu ia de lasanha. Chocolate com doce de leite. Não, uma coisa. Cara, tu ia morrer diabético. Aqui dá dos quatro, então. Com essa comida perdida no deserto, quem ia engordar mais? Eu escolhi dois. Eu escolhi peito de frango. Não. Eu ia de lasanha. Ele é deserta, cara. Porque, por dois motivos. Por dois motivos. No chocolate tem açúcar, certo? E a água do mar, sal. Mas tu não pode tomar. Eu não pode. Eu não. Cara, tu tá no meio. Tomar. Tu vai se ferrar. Não, peraí. Mas ia equilibrar por causa do açúcar. Não tem lógica. Não tem essa. Não. Água do mar, eu tô boca. Hidratar. Tu vai cagar até morrer. Mas vou feliz. Comi chocolate de morrer. Chocolate. Ô, mas sempre nessas ilhas desertas tem o maldito de um coquinho. Sempre. É procedimento padrão, tipo, padronizado. É isso, aí né? Legal, né? O cara, né? Ele não vai tomar água do mar lá pra desidratar, mas vai tomar água do coco, que serve como laxante. Justo. Mas também ela super hidrata. Vai ficar tudo bem. É a mesma fórmula do Gatorade. Tá bom, gente, vamos terminar aí com esse Meteoro e Podcast. Nos vemos na próxima, curte o nosso canal, curte o nosso. Vai te cortar teu saco, né? Esquece, não, eu estou no saco. Pega pouco, vou pegar aqui. Eu tô. Tá vendo que o dele é pequeno, não chega aí nesse pedaço? Então! Conta o nosso podcast. Vocês já estão curtindo? Conta o nosso blog. Curta o blog. Conta a página do Facebook. Visita o nosso canal no YouTube. Página do Twitter. E em breve estaremos com o desafio culinário pra ver ninguém come mais em algum lugar. Cara, com certeza é o grande. E esse eu tenho que ir pro episódio regional. Tem que ir lá no pit stop, pô, quando tem o desafio pit stop. Não, eles acham que eles estão perdendo, estão no prejuízo, nunca mais quiser. Comercialzinho básico aí do nosso parceiro. É mesmo. E se você quebrou alguma coisa, se tiver algum problema, algum eletrônico, um computador, visite a oficina com presente, nosso parceiro, que eles têm o serviço exclusivo de conserto aqui na cidade de Itacoatiara. Nós garantimos, se eles não conseguirem, eu desafio outra pessoa aqui em Itacoatiara a conseguir. Aí, o desafio tá mandado aí, não entendi, nem escutei. Mas beleza, gente, muito obrigado por. Estamos felizes porque tem uma galera. Por assistir esse podcast. Não quero saber. Assistir. E valeu aí. E nós estamos saindo. Tchau. Tchau. Foi. Estamos indo e saindo. Tchau. Saindo pra fora. Saindo pra fora. Tinha que ser gordo.